você pra esperar 5 minutos e só você foi embora sem me atender. Não sabe o que perdeu, pois você não viu como eu fiquei. Pedi você pra esperar 5 minutos e só você foi embora, embora, embora sem me atender. Pois você não viu, não sabe o que perdeu, pois você não viu, não viu, não viu como eu fiquei. E foi chorando, sorrindo, cantando. Os meus amigos até disseram que foi amando, amando. Pois você não sabe, você não sabe. Nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca, nunca vai saber porquê. Você não sabe quanto vale 5 minutos na vida. Sonha, sonha, sonha. Pois você não sabe, você não sabe, você não sabe. Nunca, nunca, nunca vai saber porquê. Pois você não sabe quanto vale 5 minutos.